Bom dia, prossiga. Já foi transferido pelo centro? Ciência, porta término. Foi Duna, desça 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. para marcar o Delta. Uno 76, bom dia. Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, da El Leda Motiva. E abrindo do 10 até Taubaté. 5136 transponder, controle 120.8. Para o Salvador, é o Sam Mike, que tem 90, como teste de dia de quando foi embaixado. Obrigado, um monte. Gente, bom dia. Região 2000, 3816. Autorizado, ele é reporte estabilizado. É, botar. Estabilizado, tá, 3816. 8 no 6, chame a torre 198, decimal 95. 95. Salvador, Alçá, 3866. 3866, boa noite, aqui tem, entre curva 0, 1, 0, 0 graus, meia do dia 9. 7, vai reportar, vai te abaixar para o Salvador, 3866. Posto autorizado, 1, 0, 0 graus, meia dúzia de noite. Reposto 3866, Sola, os 2-2, direita 1, 2-1, decima 1. 1-2-1, decima 1. Solo, bom dia, tá 3-8-9. Bom dia, Alfa Chamante da Juliette. Alfa Chamante da Juliette, 3-8-9. Zero sete autorizado, chame táxi, 1-1-7-3. informação, não precisa de uma informação. Qual que é a posição prevista por 3896? 1-0. Obrigado. Uno 73, táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste no 093, bom voo. Três vezes na meia, após o gol, Juliette, portão 1-0. Juliette, 1-0, bom dia. 73, bom dia. A linha decola na 0, vento 090 graus, 79. Bom dia, Aracaju, nível 190 autorizado. Decolagem da 10, curva à esquerda, perfil da subida Conde, após o direto Aracaju. 5144 transponder, controle 120 decimal 8. Pronto, 190 Aracaju, aprovou, 10, curva à esquerda, Conde Aracaju, 5144208. Correto, sim, para posicionamento. Pronto, se tiver questionamento, portão 1. Autorizado, pronto para ataque. P520, copiou, autorizado o pushback? Sim, liga o pushback no andamento e já passo para ataque. P320. 1173, decolou 30, controle 1 20 decimal 8, não vou. 208, grato, bom dia, bom trabalho, vou 1173. Controle Salvador, muito bom dia, vou 1173, Nadael Lida, Motiva, cruza 1400 pés. 1173, contato radar, sobe via Dael para 360. Via da EL 360, voo 1173. Motorista proa de venda direta pro gol 1173. Autorizado. Grato, 1173. 9973, chame centro Recife, frequência 13325. 3325, grato, gol 1173, bom dia. Para o táxi 3520, 109 a bordo, 2 horas de autonomia até na Salvador. Salvador, bom dia da 3520, pode esperar no 09. 3520, bom dia, linda, fala no 0, vento 100 graus, meia dúzia. Ali, decola no 03520. Decolou 40, controle 1, 208, bom voo. 208, obrigado, até daqui a pouquinho. Controle Salvador, bom dia, 3520, decolou. 3520, contato radar, subnível 190, direto Conde. 190 na prole Conde. controle, Altan 3520. Ordena pra gente 170 final? Autorizado. 170, só. para a descida aí, o seu 3520. Chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. 203, chegando.